Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, nós vamos retomar a nossa devocional nos Salmos. Quero dizer aos irmãos e irmãs, nesse período de 2 meses, eu estava me dedicando a preparar um material para liderança, mais uma vez trabalhando o tema do discipulado, revendo algumas coisas que escrevi, acrescentando outras, tirando alguns detalhes, aperfeiçoando o material. E digo aos irmãos e irmãs que estão sempre orando por nós, que vai tudo bem, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Nesse período também, a pastora Margarete encerrou as ministrações no livro de Jeremias e a nossa irmã e missionária Vivian Lopes ministrou mais um texto de Joel. Então você pode encontrar tudo o que ministramos até hoje no blog logos7.blogspot.com. Repito, blog logos7.blogspot.com. Ali no 7 você não precisa escrever, só pôr o numeral. Blog logos, numeral 7. Tudo junto. Tá bem? Blog logos7.blogspot.com. Nós vamos retomar os últimos 10 salmos. Já ministramos 140 devocionais nos 140 capítulos, aliás, mais do que isso, porque o Salmo 119 foram mais de 22 ministrações. É claro, irmão e irmã, que nós cremos que só a leitura da palavra já é suficiente para consolar a nossa alma, edificar as nossas vidas. Ela é poderosa para realizar tudo aquilo que Deus deseja. Mas nós acrescentamos ainda algumas informações históricas, linguísticas, e nós sabemos, é óbvio, esse é um momento devocional de 30 minutos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. É claro que se você for estudar cada salmo, o melhor é que você leia o texto, entenda o contexto, cada capítulo em relação a um bloco a qual pertence, relacionando também esse bloco com o livro, analisando aspectos literários, aspectos de forma, o contexto sociológico e outros mais, mas esse não é o propósito desse momento devocional. Estamos aqui para fazer aquilo que, por exemplo, na Igreja Metodista se faz com o cenáculo, no cenáculo. Então, a pessoa leu aquela mensagem, tem o um texto bíblico e é abençoada no seu dia ou à noite, em sua vida, com essa devocional. Há outros devocionários, como Dia a Dia, e certamente outros devocionários de várias denominações diferentes. Então, deixando claro mais uma vez, nosso propósito não é o de fazer aqui uma exegese, que seria muito relevante, acrescentaria muito para cada um de nós, mas o objetivo é fazer uma breve devocional, tá bem? Com uma palavra primeira, geralmente enviada pelo irmão Everson, da cidade de Atibaia. Depois eu leio o texto, faço algumas observações históricas ou linguísticas, também teológicas. Poucas observações, e e depois encerramos com uma palavra pastoral. Muito bem, tendo saudado os irmãos, dizendo que vai tudo bem, explicando esse período, nós começamos a compartilhar com vocês o Salmo 141, mas antes, na nossa devocional, eu passo a vocês uma mensagem que o irmão Everson, meu primo querido, enviou para nós. Ele tem enviado permanentemente e eu sei que muitas vidas estão sendo edificadas com esse texto. Hoje ele manda essa palavra: Por que estás abatida, ó minha alma? O mundo está em convulsão. Terroristas apavoram o mundo, guerras destroem a esperança do povo, refugiados de guerra buscam bravamente uma chance de sobreviver, governantes insanos oprimem o povo em vez de cuidar do povo, guerras, terremotos, secas, enchentes, pestilência, fome, violência, corrupção, falsas crenças, falsos profetas, apostasia, assombram os mais otimistas. Vivemos dias difíceis, irmãos e irmãs, dias difíceis e furiosos. Muitos estão com medo do futuro. Mesmo, porém, que os dias sejam maus, Deus está no controle e vai conduzir a história à sua consumação, onde a vitória será de Cristo e da sua igreja. Não entregue sua alma ao abatimento nesses dias que estamos passando. Confie em Deus. E nos desejou um bom dia, que o Senhor nos abençoe. E eu repito essa parte final também, que Deus abençoe essa noite, o dia de amanhã e todos os dias de nossas vidas. Passo então a segunda parte, a leitura do Salmo 141, um Salmo de Davi. É uma oração da tarde por proteção divina. Senhor, elevo meu clamor a Ti. Vem depressa, presta ouvido à minha voz quando Te invoco. Que minha oração seja como incenso diante de Ti. Minhas mãos erguidas, oferenda vespertina. Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Não deixes meu coração inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas na companhia de malfeitores. Que eu jamais participe dos seus banquetes. Que me castigue o justo é um favor que me repreenda. É óleo perfumado que minha cabeça não vai recusar, pois minha oração persiste contra a prática dos malfeitores. Contra a rocha foram destruídos todos os juízes que, diante das minhas palavras de sabedoria, se mostraram insensíveis. Como a terra é arada e sulcada, assim são espalhados os nossos ossos à beira da sepultura. Entretanto, os meus olhos te contemplam, ó soberano, Senhor. Em ti deposito toda a minha confiança, não me entregues à morte. Guarda-me da cilada que me armaram e das armadilhas dos malfeitores. Caiam todos os ímpios em sua própria rede, enquanto eu prossigo ileso o meu caminho. Aleluia, glória a Deus, santa é a palavra do Senhor. Meus irmãos e irmãs, tendo ouvido essa primeira palavra do nosso irmão e lido o texto, faremos agora algumas observações que o texto nos apresenta à luz do comentário da BKJA, Bíblia King James atualizada. O primeiro destaque já se encontra no primeiro versículo. Senhor, eleva o meu clamor a ti, vem depressa, presta ouvido à minha voz quando te invoco. Queridos, esse é um apelo do salmista para que Deus venha depressa em seu socorro e o livre das ciladas e ameaças dos adversários pagãos, assim como no Salmo 138. E eu deixo essa primeira palavra para nós, que o Senhor venha depressa em nosso socorro e nos livre das ciladas e das ameaças que nós enfrentamos por parte do adversário da nossa alma, o maligno. Segundo destaque está no versículo 2, que minha oração seja como incenso diante de ti. Minhas mãos erguidas, uma oferenda vespertina. Meus irmãos e irmãs, prestem atenção. Um simples erguer das mãos, com humildade e sinceridade de fé no Senhor, vale muito mais que as antigas oferendas hebraicas, envolvendo o sangue de animais sacrificados. Então Deus está muito mais preocupado, muito mais atento, prefiro dizer, muito mais atento à nossa sinceridade, à fé, à humildade, do que a todo um cerimonial que geralmente o povo hebreu fazia no passado e hoje a igreja faz também. Todo um cerimonial. Deus não está preocupado com cerimoniais culticos, mas está atento a verdade da nossa vida, a humildade, a sinceridade e a fé. O salmista, ao louvar ao Senhor, suplica a Deus que controle seus pensamentos e atitudes. Que o Senhor controle mesmo, livre-nos de pensamentos ruins e nos ajude no comportamento, nas atitudes que temos em nossa vida. O terceiro destaque está no versículo 4. É um bloco aqui, 3 e 4, né? Mas eu vou ler o 4. Não deixes meu coração inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas, na companhia de malfeitores, que eu jamais participe dos seus banquetes. O salmista suplica a Deus que o impeça de ceder diante do mau exemplo à sua volta e das insistências dos ímpios para que goze a vida. Mas aqui o gozar a vida sem Deus, né? As pessoas ficam nos pressionando para que todo o mundo sem Deus conspira malignamente para que nós desfrutemos dessa vida e não tenhamos a nossa atenção no Senhor, o temor do Senhor. Eles querem ignorar a Deus, eles querem perseguir a Deus e perseguem aqueles que seguem a Deus. Que você não caia nessa cilada, que nós não caiamos nessa cilada. Literalmente, o gozar a vida aqui significa coma dos manjares da vida. Ou seja, aquilo que a sociedade te oferece sem Deus não é para o nosso deleite. Não é para o seu deleite. Nós não somos pessoas que vamos participar desses manjares. Nós não vamos participar desse regozijo. Nós não vamos participar desses maus exemplos. Nós vamos ser fiéis ao Senhor e viver no Senhor, com temor do Senhor, amando ao Senhor, amando a nós mesmos e amando ao próximo como nos amamos. As mesas dos ímpios são frequentemente fartas de iguarias, custeadas com ganhos desonestos. Isso nós continuamos vendo desde a antiguidade até os dias em que vivemos. Que não caiamos nessa cilada dos manjares de uma vida sem Deus. Não caiamos na cilada que os ímpios nos preparam para que nós então desfrutemos das alegrias de uma vida, mas uma vida sem Deus. Frequentemente você vai ser tentado, mas que o Senhor nos dê vitória diante desses manjares que nos oferecem. O quarto destaque está no versículo 5. Que me castigue o justo, é um favor que me repreenda. É óleo perfumado que minha cabeça não vai recusar, pois minha oração persiste contra a prática dos malfeitores. Olha que coisa linda, quando você pode dizer, Senhor, quando o Senhor me repreende, quando até as situações da história acabam nos repreendendo, quando a Bíblia Sagrada nos repreende, até o ímpio pode ser usado para nos advertir. Até com o seu mau procedimento, nós somos convocados, repreendidos implicitamente para que não vivamos como ele. Isso é como um óleo perfumado que vem sobre a nossa cabeça. E nós não vamos recusar a admoestação do Senhor ou qualquer outra admoestação que nos leve à comunhão com Deus. A nossa oração persiste com a prática, contra a prática, perdão, contra a prática dos malfeitores. Diz assim a nota, o verdadeiro amor leal, em hebraico Edesh, atos de amizade autêntica, algumas vezes produz repreensões e produz feridas. Quando nós estamos testemunhando o nosso amor a Deus, se o mundo odiou a Jesus, ele disse isso, se o mundo odiou a ele, vai odiar a nós também, como rebanho dele. Mas que o verdadeiro amor leal, que a nossa amizade autêntica com o Senhor, aceite repreensões e que as feridas que passamos por causa do nosso testemunho nos conduza a uma aproximação, a uma comunhão maior com Deus. A quinta nota, irmãos, irmãs, já está no versículo 6. Diz assim o versículo: contra a rocha foram destruídos todos os juízes. A rocha é Cristo, irmão, irmã. A rocha é Cristo. E diz o texto: contra a rocha foram destruídos todos os juízes que, diante das minhas palavras de sabedoria, se mostraram insensíveis. Romanos 1 vai trabalhar isso também. É impressionante como as pessoas ainda permanecem insensíveis diante do Senhor. Só ao contemplar a obra das mãos de Deus, toda a criação de Deus em todo o universo, quando nós imaginamos, porque não sabemos tudo que há, mas quando imaginamos a imensidão, a infinitude do universo, quando nós vemos toda a criação de Deus, é impressionante como as pessoas permanecem insensíveis. Que nós não permaneçamos insensíveis, mas nos quebrantemos diante da obra do Todo-Poderoso. Que não sejamos cegos, guiando outros cegos, mas tenhamos a luz de Deus, a luz do mundo. E sejamos sal da terra e luz do mundo. A nota diz assim: os guias cegos, que o povo parece sempre preferir como líderes dos destinos nacionais, acabarão por conduzir os ímpios às mais terríveis provações, quando muitos reconhecerão as palavras do profeta, mesmo havendo passado muito tempo de sua morte. Esse versículo pode ser transliterado a partir dos manuscritos hebraicos da seguinte maneira: Nishmetu videsela shofeten. Shofehen, perdão. Vechameu amarai kinaemu. Que as bênçãos do Senhor, que a palavra do Senhor, que a direção do Senhor, a luz do Senhor, possa fazer com que nós não sejamos cegos, pelo contrário, enxerguemos a luz e conduzamos outras pessoas à luz também. Não sejamos cegos guiados por outros guias cegos também. Firmados na rocha que é Cristo Jesus, mantenhamos a nossa atitude de louvor e adoração ao Senhor, Criador e Todo-Poderoso. A sexta e última nota está no versículo 7. Como a terra é arada e sulcada, assim são espalhados os nossos ossos à beira da sepultura. Meus irmãos, por meio de uma fé inteligente, racional, a racionalidade é parte integrante do nosso conhecimento religioso, do nosso conhecimento de Deus. Por meio de uma fé racional, inteligente, sincera, indestrutível, o crente ou o cristão mantém a estreita comunhão, a amizade filial e respeitosa com Deus, e pode enxergar sua vindicação e a justiça divina em ação, derrotando os maus e os ímpios. Você pode então perceber isso no versículo 6 e no versículo 7. Esse versículo pode ser assim transliterado: Kemo foleach uvokea baaretz nifzeru atzamenu lefi sheol. A palavra sheol ou sheol pode ser traduzida por profundeza. Preste atenção, essa era a visão que no Antigo Testamento os hebreus, depois a nação de Israel, desenvolveu, antes ainda da concepção grega de vida, morte, o além-morte, tá bem? Então essa era a compreensão original. A palavra Sheol pode ser traduzida por profundeza, por pó, morte ou sepultura, em função do contexto literário em que se encontra. Aí você tem que observar, como eu disse antes, se vai fazer um estudo mais aprofundado, vai ver o contexto em que a palavra está colocada e, diante desse contexto, você vai traduzir por profundeza, por pó, por morte, por sepultura, e em cada situação um sinônimo diferente aí, uma aplicação diferente dessas palavras, em função do contexto literário que se encontra. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, o Criador, o Eterno, o nome, por toda a eternidade. Aleluia. Amém. E eu encerro essa nossa devocional com uma brevíssima palavra pastoral. Queridos irmãos, essa é uma oração por santificação. É a minha proposição para você. A ideia fundamental, principal, que norteia o texto todo. Davi clama ao Senhor e pede para que o socorro venha apressadamente. Como nunca, irmãos, irmãs, em todos os tempos houve a necessidade do socorro de Deus, mas talvez como em nenhum outro momento da história até aqui, nós precisemos tanto do socorro divino, que esse socorro venha apressadamente. A expectativa é de que Deus ouça a sua voz de invocação e, inclinando os ouvidos, possa atender a súplica por proteção. O homem de Deus deseja que que a sua oração suba até a presença do Pai, como um ato de piedade. Sua relação vertical, seu relacionamento vertical, sua relação com Deus. O homem de Deus deseja que a sua oração suba até a presença do Pai como um aroma agradável, como um incenso suave, e o levantar das suas mãos seja uma oferta de louvor. O salmista clama ao Altíssimo, a fim de que seus lábios sejam guardados de pecar, e não permita de modo algum que seu coração se incline para o mal, para a prática da maldade, da companhia de homens de duro coração e, sobretudo, valores contrários ao reino. Davi é um homem sábio, foi um homem sábio, e por isso estava disposto a aceitar a correção de Deus, porque sábio é aquele que aceita a correção. Tolo é aquele que despreza ou menospreza o conselho. Precisamos estar sempre dispostos a aceitar a correção. Ele sabe que a pessoa que se recusa a ser corrigida não poderá ser feliz. Pessoa que não aceita a correção é tola. Sábio é aquele que aceita a correção. Davi estava desejoso de ser ungido pelo Espírito de Yahvé, ou, nós já sabemos, pelo Espírito Santo, na expectativa de que esse óleo sobre a sua cabeça o conduzisse a uma vida agradável ao Senhor. E aqui não fique preso ao cerimonial do óleo sobre a cabeça, mas entenda o óleo como a presença do Espírito, uma virtude do Espírito, o poder do Espírito, a presença do Espírito que vem sobre a sua vida e te conduz a uma vida agradável ao Senhor. Quanto ao fim da sua vida, o levita espera que, pelo fato de ter mantido seu olhar e sua conduta em fidelidade ao Senhor, seu ser, sua alma, seu espírito seja guardado, todo o seu ser seja guardado. Nisto confia e pede para que seja guardado dos laços e armadilhas de Satanás, assim como da rede que os ímpios preparam, aqueles que seguem o maligno. O coração de Davi ora por santificação nesse salmo. Ele ora por santificação e proteção de Deus. Preste atenção, vou repetir. Lembram da proposição, oração por santificação? O coração de Davi ora por santificação. Ele quer ser um homem mais santo. E ele também pede proteção a Deus, para que não caia nos laços malignos. E nele, no Senhor, ele confia durante a sua vida. Durante toda a sua vida, confiou no Senhor. Por isso é chamado homem segundo o coração de Deus. Pecou, sim. Cometeu erros, sim. Precisou ser corrigido, sim. Precisou ser admoestado, sim. Mas foi admoestado, aceitou a correção, aceitou o tratamento, mas não jamais, jamais negociou o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então Davi orou por santificação e proteção do Senhor, e nele confiou durante toda a sua vida como o Senhor do livramento. Irmão, eu libero sobre você agora essa palavra, ministro sobre você. O seu Deus, o nosso Deus, é o Deus do livramento. Se você está passando, e praticamente todos nós estamos passando por situações, sempre passamos por situações pessoais, familiares, estudantis, trabalhistas, ou em qualquer outro segmento da nossa vida, nós precisamos do livramento do Senhor para não cair nos laços do passarinheiro. Ele confiou, Davi confiou sua vida a Deus, como o Senhor do livramento. Confie a sua vida a Deus, porque Ele é o Senhor e Ele te dá livramento. Ele te dará livramento. Ministro sobre a sua vida isso. Nessa hora, o teu Deus é o Deus do livramento. É o Deus que te livra, te salva, te sara, te cura, te unge. O Senhor do livramento é também a inspiração para os Salmos de Davi e que esse livramento de Deus seja sempre a inspiração para os nossos momentos devocionais, para salmodiar diante da presença do Senhor, para louvar, para adorar, não só com cânticos, mas que toda a nossa vida seja um canto de louvor. Toda a nossa vida seja a expressão da adoração ao Senhor. Que Ele nos inspire para que nós louvemos e adoremos. Finalmente, irmãos e irmãs, mantenhamos o nosso olhar firme no Pai, para que em todo o tempo sejamos protegidos das armadilhas deste mundo e conduzidos a uma vida de plena santidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que esse salmo fale ao seu coração e gere a expectativa e o pedido por santificação e também seja inspiração para o seu louvor e a sua adoração. Que Deus te abençoe para a honra e glória do seu nome, Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão, a unção, o óleo do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.